nossa vida, amigo. Tivemos proteção da inveja e do perigo. Então vamos, não pare, no mundo cê é o que vale. Quem fica pra trás não se adianta, é necessário viver, ser feliz e não precisa de cifrão. Sofrer sem diretriz, por ilusão também não. Já fui ferido, ainda trago essa cicatriz. Não era muito o que eu quis, eu não tinha, eu fui e fiz. Já fui discriminado, já fui traído, mas aprendi com tudo isso, foi até bom ter acontecido. Vi que pessoas más, sorri constantemente, que mulheres lindas também mente pra gente. Já tentei não errar, mas sei que isso é impossível, e não reconhecer o próprio erro é horrível. Me disseram uma vez que eu não rimo nada, não aceitei a opinião e fiz a minha caminhada. Tenho saudade de familiares e amigos meus que se mudaram e foram morar do lado de Deus. Não deu tempo de despedir, só queria pedir força pra relutar se eu não consegui. Que foi sonho de criança, no tempo de escola, vai tomando rumo, parte da arte ninguém controla. Madrugada que eu presenciei vira dia, me dá agonia ver a opressão e a covardia deles. Não consegui, não consegui, não consegui. Eu vou seguir, eu vou chegar onde quiser. Cada barreira ultrapassei, venci. Em meio a tanta ilusão, segui, vou conseguir. Com fé, vou chegar onde eu quiser. Cada barreira ultrapassei, venci. Em meio a tanta ilusão, segui, vou conseguir. Com fé. E assim a vida eu sigo. Eu tenho a razão pra expressar o que eu digo. Pra poucos, cê sabe, vagabundo, claro que sabe o valor da liberdade. Onde é preciso correr, minha mãe diz, faça tudo de coração. A nossa vida é dura, então use de inspiração. Continuo unido em minha raiz, não mato a lealdade, sendo um mascarado infeliz. Cansei de ser coitado, um falido, um jeito de leigo é sábio, só que mal compreendido. O que eu quero é paz pra toda a nossa gente. Aqui somos um só, então não trate diferente. Eu vi maldade de milhares, me surpreendeu. Vi que vários no corre, mas poucos foi que venceu. Não vim pra desistir e não pra assistir. Vim pra fazer um rap e nele que eu existi. Realidade de adulto, que poucos dão bola, vai tomar.